você chega tão feliz e sempre, como quem não vê que o dia não é mais tão claro como a gente quer. Eu desligo e penso em outra história, uma história que já nem se vê, mas o dia já não é tão claro como a gente quer. Acontece que a noite agora joga o véu, joga o véu, e eu me sinto como se essa noite fosse um claro dia aberto o céu. Novamente chego na janela, você vem e diz que já não quer outro dia tão escuro agora como a gente quer. Get it, get it. Quero chamar você.